A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E todo mundo sabe que o termo Clube do Bolinha, né? Geralmente ele se refere a um grupo de meninos, né, que ali ainda assim os efeitos da testosterona não aceitam a entrada de garotas aí no clube, né? Pelo menos isso é meio óbvio, sempre foi. Mas você, Walter Rezende, um voraz espectador de atrocidades televisivas dos anos 80, haverá de me explicar um enigma. Por que Cargas d'Água, um programa de TV chamado Clube do Bolinha, foi um dos maiores representantes da classe de meninos que queriam ser meninas? E concorda que as inúmeras idas do Menudo lá no programa do Edson Bolinha Cury comprovam a minha tese? Até porque demorou um pouco, mas o Rick Martin assumiu, né? Por isso canta, dança, grita, oh, oh, oh, oh. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Bolinha realmente era um dos maiores vultos lá da década de 80, né? Prova disso é que ele é assunto recorrente aqui no Agente em 86. Quanto à sua pergunta, não posso responder, Alexandre, porque não é do meu universo. Mas uma pessoa que não é ouvinte aqui do nosso podcast, inclusive deve até odiar essa porcaria, mas essa pessoa foi encontrada por nós aí na web e nos disse que corre aí o boato, né, na Boca Pequena lá em Santos, que era a terra do Bolinha, né? Havia uma galera que era adoradora do cara, digamos assim, eram garotas de badalo até. Eles fizeram uma festa de despedida pro Bolinha, que parece que durou ali uns 3 dias, saca? Só em homenagem ao Bola. Mas rolou de tudo também, era tipo rabo de fora, que foi o inferno da terra, o cara realmente tinha uma legião de seguidores. Até a maneira como ele abordava, né? Eu lembro, ele tá bem linda. É verdade. Ele chegava assim, né? É muito engraçado, cara. Nessas moçoilhas ali. Mas além dos meninos coloridos e baitolas de Porto Rico, tinha um outro famoso quadro no Clube do Bolinha que também recheava as nossas telefunkins com nádegas mal depiladas, né? Aquele clássico Eles e Elas. As músicas que o povo gosta. A fórmula era até a mesma da Parada Gay, né, cara? E outros programas do gênero aí. Reunir o máximo de pessoas alegres num mesmo lugar para mostrarem o mundo o lado cor-de-rosa da força. E era ali, né, no júri do Eles e Elas, que existia uma moça, ou moço, né, que foi uma dos maiores ícones do transexualismo tupiniquim. Estou falando da bela Thelma Lipp. Sente saudades dela, Walter Rezende? Mas, olha só, né? A que ponto chegou essa briga estúpida Rio-São Paulo, né? Não satisfeitos em ficar falando, a minha cidade é mais bonita que a sua é um lixo. Aqui o bueiro não voa. Aqui tem o Cristo, vocês têm o Borba Gato. Borba Gato, gente, pra quem não é de São Paulo, é o monumento mais feio que alguém já construiu. É terrível. Então, olha só, a década de 80 foi uma época e tanto. As pessoas do Rio de São Paulo, não satisfeitas com essa briga idiota, começaram a brigar pelos travecos. O meu é mais bonito que o teu. Ah, Roberta Cruz é muito mais gostosa. O meu tem 30 centímetros, é. De vocês só tem 8. Voltando a Thelma Lipp, eu namorei uma moça... Chamava a Thelma. Não, mas ela é parecida com a Thelma Lipp. Bonita, é, cara. Bonita. Bonita. É, eu confesso que eu não cheguei a constatar se ela era da mesma escola, da escola Thelma Lipp de moças, né? Porque naquela época, cara, eu era um merda, eu não tinha capacidade de passar a mão. A mão e até a cintura só, né? Só, cara. Às vezes o antebraço no peitinho e olha lá, não passava daquilo. Mas sabe que a Thelma, além de jurada do Eles e Elas, ela também atuou em diversas peças de teatro, filmes e pousou nua em várias revistas eróticas masculinas. Mas ali, com o membro em risco? Ah, ele ficava meio que escondido. Eu sempre imaginei como que eles amarravam aquilo pra trás, né? Porque reza a lenda aí que os caras puxavam pra trás. Mas deve doer que só, né? Ah. Vou testar hoje. Como o próprio Walter... Imaginando a cena, você e sua mulher. Puxa, amor! Mas sabe que a Thelma Lippe, a Roberta Close, a Xuxa e a Luísa Brunet, elas foram as grandes musas dos anos 80, né? Mas ao que consta, a Luísa Brunet e a Xuxa faziam xixi sentadas. Mas a Thelma, que o padre batizou de Deodoro, ela fazia o estilo gatinha manhosa e arrancava o suspiro de muito cueca voyeur ali de banca de jornal. Manja, aqueles malucos que ficam do lado da banca de jornal. Sim. Só observando o capa. Diferente de outro transex famoso, a Rogéria, né? Porque a Rogéria, com aquela carranca de Astolfo, que é o nome original dela. Rogéria fazia o estilo travesti agressivo. Isso. Né, a Rogéria venceu pelo talento, né? Não era só mais um estilo. Tinha também outros famosos, né? A Cláudia Wonder, Isabelita dos Patins, Vera Verão. Isabelita dos Patins? Sim, carioca famosa aí. E muitas outras fugitivas do armário, mas sem dúvida a mais famosa foi a Roberta Close, né? Mas o Erasmo Carlos pegou a Roberta Close? Inclusive, o Erasmo jura de pé juntos que essa música não foi feita pra Roberta Close. Não, é impossível, não, cara. Não fosse o Bobó. Não fosse o gogó e os pés. Foi o primeiro caso que chegou até os nossos encerados ouvidos de alguém que tinha feito vaginoplastia. Ou seja, cortou o danado, jogou pro gato e entrou pro clube do sem bolinha, né? Ih, meu Deus. Essa operação ocorreu em 1989 na Inglaterra. Aqui no Brasil ninguém usava ceifar o membro. Inclusive, reza a lenda aí que a Roberta Close casou com o próprio cirurgião plástico que inverteu a polarização dela. Mas o auge do seu sucesso foi, claro, ter sido capa da revista Playboy lá em 1984. Mas nessa época ela tinha o pipi? Nessa época o badal dela ainda existia, né? 5 anos depois só que ela foi cortar. Mas a Playboy não mostrou a genitália que Deus tinha dado pra ela, não, cara. Ficou ali às escondidas. Botou uma folhinha de parreira. É. Você usou isso pra si, pra baixo. Não usei. Claro que sim. Aconteceu. A minha parte. Não usou. Tá aqui porque não? Porque era uma freira. Não, as pessoas sabem da minha coisa e tudo, mas não que eu tenha usado a mudança de sexo. Não, isso aconteceu. Agora, mijem as celebridades sentadas ou em pé? O tempo chega e as suas fuças tendem a não aparecer mais em alta definição, né? Roberta Close é apenas uma respeitada senhora aí, batendo os 50 anos, mas ela mora na Suíça. Como ela é habituê de salas de cirurgias plásticas, hoje ela vive a enfiar botox em todas as suas rugas. A Rogéria ainda tem os seus dias de glória no teatro, né? Pois, pra sua sorte, ela não depende da sua beleza. Troca um pneu de vez em quando. A Vera Verão virou purpurina em 2003... E sem revelar quem era o jogador da Copa de 94, que ela teve uma fera. Lembra que ela lançou um livro lá tal, você e tal? Você tem algum palpite? Cara, na época falavam que era o Júnior Baiano e tal, mas o tempo é que responde todas as nossas perguntas, né? O tempo é implacável. Em 94, quem era um garoto de 17 anos que todo mundo queria que entrasse pra jogar e não jogou? Ronaldo, que veio com 17 pares de tênis dos Estados Unidos pra cá. E depois, o que o Ronaldo veio a praticar? Foi pegar traveco lá no Jockey Club. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. Ela foi nocauteada pelo ostracismo midiático nos anos 90, perdeu grana, partiu para a prostituição, se viciou em drogas e definhou. Quem salvou ela das drogas foi, lembra, o Coronel Ferrarini, que ele tinha um trabalho antitóxicos. Ele também aparecia no bolinho. É mesmo, cara, é verdade. Marcos, engraçado que o Ferrarini, só ele usava essa palavra tóxico, cara, eu achava um absurdo. É, minha avó falava tóxico. Então, agora louco que ela foi até cogitada para trabalhar no filme Carandiru em 2001, E ela perdeu o papel pro Rodrigo Santoro. Ela iria fazer aquele papel da travesti Lady Di, lembra disso? Lembrando a todos os ouvintes do Agente 86 para dar um curtir na nossa fanpage no Facebook, seguir-nos no Twitter. Mande e-mails com sugestão para falecomagenteem86.com.br. O Alexandre, como sempre a gente coloca na web, né, discussões para os temas seguintes. E o ouvinte de Barreto, chamado Valdomiro, dura, nome ruim, disse que certa vez participou de uma despedida de solteiro no qual estava contido no quarto uma profissional do sexo feminino e uma trava. As duas estavam organizando a logística da orgia ali de uma forma perfeita, segundo ele. Levando cada participante de cada vez pro quarto, ali tudo numa perfeita ordem. Nisso, havia um dos caras ali, um dos participantes, que dizia a toda hora: se a boneca tocar em mim, eu vou arrebentar ela na porrada. Saca? Toda hora o cara falava isso. Aí chegou a vez dele, ele foi chamado lá pro quarto, ele entrou, ficou uns 20 minutos, e quando saiu, né, o pessoal logo questionou: e aí? E o traveco, te bulinou? Você bateu nele? O cara respondeu: e né? Até que o cara era legal.